Do 4116, prossiga até o portão 01. Portão 01, no azul 4116. R63, 115, eu colo 45, controle 120, decimal 8. 208, China M3, 11. Boa tarde, China M3, 15, decolado, perfil da El. O senhor do 6315 é o controle, está em contato com a NASA, sem restrições, se inicia em curva direita, voa em linha da aeronáutica. Sem restrições, atenção, 360, voa lenta, o Chiné 6315. Salva, João, 1097, boa tarde. 1097, controle, boa tarde, desça para 8000, ajustado 1090, vou observar a Vitor 367, aproximação Renato. Salvador, boa tarde, voo 2009, posição 9, autorização ilhada. Voo 2009, agora é suficiente para... Guarda. Cópia. Falou. Gol 2009, autorizado Ilhéus, conforme a rota do plano. Na Golf 677, nível 240, autorizado. Decola na saída da El, transição coral, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5572, controle Salvador 1-2-0. 40, Ilhéus, Golf 677. Decola da 10, da El, coral, curva direita. 72 Transponder, 208 na saída. Gol 2009, potível correto, chame do estacionamento. Camarada, Gol 2009. Garoto, você está na porta do Ali mantém o seu. Ali mantém o seu garoto, o seu. Renan, meu, pode ser dois pontos de espera no lugar pronto. Mantenha o ponto de espera, Renan, meu, no 42. Bem. São 2154, solo 47, solo 121, decimal 9, livrando à direita. Autorizado. Decola saída da El, Lida Irume, primeira curva à direita. Acione 5001, controle Salvador, 1208, pista 10. Autorizado para o Galeão, nível 360, rota para 90,857. Fala da pista 10, saída da El, Leda e Lumos, curva direita, 5001 e o controle 1208. Gol 1659, a posição é 10. Gol 1659, cotejou correto, você me puxa esse nome. Camaré, gol 1659. TAM 3154, autorizando Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Salvador, hoje é 6321 para o feedback, posição 1-3. Vamos lá. Oceano 6321, livre push e acionar, chame para o táxi. Estado autorizado com pistão 10, vento 090 graus, 179. Livre push 10, marca trabalho, eu até gostei. 2. 288, bom trabalho. Controle, o Chile M315 haveria a possibilidade de um armótico, presente? Sempre existe a possibilidade, capitão, mas nós teremos que consultar o melhor centro de controle de área. Sem problema nenhum, estamos na escolta 6315. Oscar Golf Kilo, decola 49, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Oscar Golf Kilo. Vou listar na boca, tá passando Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, controle. Decolado 10, sai da rua na sua escuta, Oscar Golf Kilo. Gente, contato radar, suba sem restrições. Sobe sem restrições, vou atender, Oscar Golf Kilo. Sim, te serei informado. Muito obrigado. destino, qual é a proa ideal para o destino? Mantém a posição, TAN 3154. RB142, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 6-1-4-2. Chegou o quilo, passa 1.800 pés, razão de subida. 500 pés por minuto, chegou o quilo. Inicia a curva direita, voo direto para Guanambi. Curva direita, voo direto para Guanambi, grava para o seu skill. Romeu Golf Victor, autorizado ingresso Alfa e Kilo até o Pat 3. Oceano 63-1-0, autorizado o táxi de Apache Índia, ponto de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, QNH-1-0, 1-0. Afirmo, Oceano 63-2-1. Apache Índia 2-9-4. Chanel 142, autorizado a falar que estou no 0, ventou no 0042, no 49. Iniciando 9-0, 1-1-4-3. Informado a torre, o senhor deseja pousar na pista 35. Desça para a altitude de tráfego e chame a torre agora, 1-1-8-9-5, Camilo. Descendo para o meu pé, é com o seu vento, graças a chamar 2-2-9-5. Boa tarde, Eco Zulu November. Eco Zulu November. Reporte final da 35. De baixo para final, Eco Zulu November. Reportar de baixo para final, Eco Zulu November. Oceano 6315, chame Recife. Frequência é 1251. Boa. Na 3154, após a passagem do Airbus da Avianca, prossiga até o portão 1-1. Após a passagem da Avianca, contato radar após 2000, Jamo, suba sem restrições. 2000, Jamo, sem restrições, obrigado. Frequência livre, Charles Papadel. De base para final, Eco Zulu November, baixado travado. Chamei sim. Permanece estimado para pouso 1795? Sim, Brasil. Ok. Eu não tenho tráfego ali informado nesse setor, pelo menos por enquanto. Frequência livre. Ok, muito obrigado, senhor. Uma boa tarde. Bruno 097, está agora 15 milhas para Serra Vitor 367, desça para 4 mil, autorizada a aproximação, Renato. 4 mil, 2097. Já chegou o Fiqueiro, estimado para pouso em Guarabi. 1850, seu lá, chegou o Fiqueiro. 1850, anotei. Aguarde, meu presidente. Nativo, Paulo Alto, 56, as assinaturas frequência ali. Ah, positivo o Gol 097. Sem restrições, o senhor vai cruzar a linha do litoral, aí próximo à Madre de Deus, e vai descer sobre a água até 2.500, voando para Serra Vita 366 para aproximação RNAVE, prossega. Ok, 2.500 para visual com o terreno, Gol 097. Boa tarde, Azul 2705. Azul 2705, esse é o controle Salvador. Prazer falar. Caso tenha condições, voar para o Serra Vita 366 para aproximação à RNAVE, o ajuste é 1010. Se estiver pronto para descida, até 8.000 autorizado. Com 1884, autorizado Aracaju, conforme a rota do plano, com 677. Nível 230 autorizado, decola na saída Pulga, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5004, controle Salvador, 1208. Gol 1884, cotejou correto, 100% estacionamento. 2-1. Luciano, 6321, é o controle Salvador, contato radar, suba sem restrições. 3-2-3-6-0, visual pode voar Alefa? A visual com Alefa está autorizado. 6-3-2-1. Paulo Paulo Salvador, boa tarde, Charlie 6227, informação alfa, localização para o Galeão. Funcionário 6227, aguarda estante para cá. Guardando. Gol 2009, possível de acionamento, posição 9. Gol 2009, mantenha a posição. Aguardando para iniciar o pushback. Aguardando, 2009. Oceana 6227, cópia. Cópia, 627. Oceana 6227, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, Upper November 857. Nível 360 autorizado. Decola saída da El, Leida e Irume. Primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5012, controle Salvador 1208. Autorizado nível 360 para o Galeão, Upper November 857, decola pista 1-0, primeira curva à direita, perfil Dael, Leda, Pazua, Irumi, o transponder 5012 e o controle após 1208, Oceanair 6227. Oceanair 6227, protegeu o correto, sempre puxa o sinamento. Chamará. Luciano 6142, chame Recife. 12685. November Oscar Whiskey, poderia confirmar o voo local com o destino radial e a distância? Recife, 12685. Ok, controle Salvador, 12685, agora você para Recife, Oceanema 142. Boa tarde. Boa. Prova bom na 659 para o SAR, 4 horas e 30, alterna na Brasília, 183 a bordo. Gol 1659, autorizado táxi via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, TNH 10, 10. Patio Ninja, ponto de espera 295, com 1010, gol 2009, observe a passagem do Boeing da companhia sua retaguarda, pós livre, puxe e acionar, chame táxi. Pós livre, chama táxi, gol 2009. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, cópia. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, autorizado o voo local, no corredor Axé, com TGL em Valença, 1.000 pés, correto e disponível. Cola no corredor Axé, primeira curva direita, pista 1-7, acione 0145, controle Salvador 1208. Número Oscar Whiskey, cotejamento foi correto, chame para o acionamento, táxi decolagem, torre 11895, QNH 1010. Romeu Golf Vitor, autorizado o táxi inicialmente até a entrada do Pátio 3. Linha 59, visual com Boeing Nacional, da 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém pistão 10, bom, no mês com nós. Após o tráfego nacional, a linha mantém pistão 10, bom, no mês com nós. Para o táxi, 135 a bordo, 2 horas e 40, alterna Salvador. Gol 2009, autorizado o táxi via Pátio Ninja, no ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1010. Pátio Ninja, ponto de espera 1895, gol 2009. Autorizado o acionamento, sim, para táxi. Sendo 6321, chame Recife, a frequência é 1288. Sendo 6321. Só siga 6321. seu equipamento de emergência. Você está me ouvindo bem? Clareza 3, 6321. 1234, 4321, no controle Salvador, no equipamento principal. Câmbio. 7, vibrando, eco, bom dia. Bom dia, Gol 1097, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 709. Romeu Golf Victor atentando ao Boeing da Gol à sua frente agora. Está autorizado ingresso Pátio 1, Lima Mike, Quebec, na Quebec Torre 11895. Oi, boa tarde, Gol 2009, ponte espera da 10. 97, autorizado após a Juliette, ingresso Pátio 1 no portão 09. Juliette 09, obrigado, tenha um bom dia, 097. 1884, mantenha a posição, aguarde para iniciar o pushback. Decolou 05, controle 120, 08. 1208, vai chamar a Gol. Controle Gol, 1659, decolado. 1659, decolado, o controle, contato radar suba sem restrições, após 2000 Leda, Leda e Rumi. Afirmativo, após 2000 Leda, Gol 1659. Azul 2715, desça para 2500 pés, está autorizado a aproximação, Renato. Para 2.500 pés, autorizado a Renato. Para 2.500 pés, autorizado RNR, azul 2715. Boa tarde, azul 4462, esse é o controle de Salvador. Está voando sobre a água, ajuste agora no 010, desça para 2.500 pés e voe direto para o Serra Vitor 366 para aproximação a Renato. Autorizado o táxi até o 75 a estacionar frequência livre. Vamos ver o golfito. Autorizado por estacionar esse táxi. 14, desça para 5000, ajuste no 090, ainda na chegada mais. 5000 no 090, ainda na mais. Caso deseje reduzir velocidade, autorizado. Grato. Vamos tentar na reduzir para 2509, 4462. Tchatcher. Aproxima-se do Serra Vitor 366 em aproximação. Reduz a chega o trem, chame torre 11895. Reduz torre 118.95. Tá, obrigado. Oceano 63, 1-4, voe pro Sierra Vitor 366. 366, Oceano 63. Boa tarde, Azul 2715. Azul 2715, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso. Passando. Controlador proposto e aceito 1710, prosseguirá agora em condições visuais no 105, chame Recife na frequência 1288 para informação e alerta. Bom, 2009, decola no 1, controle 120, décima 8. 208. Controle, boa tarde, gol 2009. Gol 2009, o controle, meu cordial, está em contato, radar SUPA sem restrições. Sem restrições, gol 2009. Poderia repetir o POB, o gol 1884? 1884, autorizado táxi via Batu Ninja, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1010. Caso 27, 15, avistado, autorizado por Pessoa 0, vento 100 graus, 1 menos. Autorizado, pouso, pista 10, faz travada azul 2715. Então vai que se arrabou, quantos minutos foi iniciar a descida? Mais 3 minutos e meio. Gente, vou ir para Pelo. Para Pelo. Vamos fazer o seguinte: já foi mudança de regra, iniciou a descida, autoriza a rota agora. Proposto e aceito 1793, desça para a altitude de tráfego, está autorizado a rota para a Seara. Está passando Boipeba, cruza a linha do litoral e desce o voo sobre água. Desça para 2.500 pés sem restrições. Até 2.534. Azul 4462, está autorizada a aproximação, Renato. Autorizado, Renato, 4462. Sapatão com Mike Bravianque pra cima. É, uma boa tarde. O Mike Bravianque do hangar do Graé solicita táxi até o hangar da Baixé, o Mike Bravianque. Mike Bravianque, chame em torre 118.95. 2009, chame Recife, frequência 1251. 1251. Tem que estar no zero. Oi, Salvador, boa tarde. Prossiga para a torre? Está passando mais de gradiente no andar do Graer. Eu fico fácil até o andar da Bahia. Sim, autorizado o táxi e chame no ponto de espera da Oscar. Camarão, Juste 10, 10, desça para 5 mil pés, voe para Serra Vitor 366 para aproximação à aeronave. A linha decola, dá 17, vento 100 graus no menor. Azul 27, 95, solo 96, solo 21, 19. Solo 219, azul 27, 95, obrigado. Passava dentro, boa tarde, azul 27, 95, ligou na eco. Azul 27195, autorizado Alfa e Kilo, Pátio 3, posição 4 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3 para 4 Romeu, Azul 4462 em aproximação, reduza, chega o trem, chame torre, 11895. 1895, boa tarde, 4462. Boa. 84, decola 18, controle 10018. Controle 208, voo 1884, boa tarde. 90 Oscar Whisky, decola 18, controle 10018. 1208, 90 Oscar Whisky. Azul 4462, mantém a aproximação, guarda autorização de pouso. Prodigiamos, sobe para 230, boa noite, 24. Positivo, está em contato, radar. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar, Whisky, decolado da 17. Papa Romeu, November Oscar, Whisky, decolado da 17. Este é o controle Salvador, prossiga visual, mil pés, corredor axé, chame no traveco, farol da barra. Chama no farol da barra, November Oscar, Whisky. Azul 4462 avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 1000 graus no meio norte. Pouso autorizado pista 10, azul 4462. Confirma o vento, por favor. 1000 graus, 16 nós. Obrigado, 4462. Mike Braviante, autorizado, táxi via pista 17. E Quebec, até o Abaixé. Pista 10. Acione 5563, controle Salvador, 1208. Azul 4065, cotejo correto, chame para o estacionamento. Mike, Braviante, ciente, o estacionamento fica livre. Uno 884, chame Recife, frequência 2685. 2685, 84. O senhor 6314 em aproximação, reduz a chega trem, chame a torre. Uno 1895, câmbio. 218-95, obrigado. Boa tarde, baixa checada na final, 6314. Salve Salvador, boa tarde, 8462, segura na conta. Tá ajustado. Gente da Juliette. Alfa, reportará da Juliette, 449. Salve, a Xana é 6327, posição 03. Autorização ideal, nível 200. Mais só um momento para copiar. Sim. Qual o nível solicitado 240, hoje na 6327? O 220. Sim, te aguardo. Salvador, é do 4065 para suspeita informada, posição 1. Azul 4065, livre, puxe essa na chama metade. E aí, posso ter que estar na minha sua terra? Sou o Salvador. 6327. Temos o 240 aprovado, copiei. Copiei. Você é 6327, autorizado Ilhéus, conforme a rota do plano, na Golf 677. Nível 240 autorizado. Saída da EL, transição coral. Primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5036, controle Salvador 1208. Autorizado 240 para Ilhéus, conforme a rota do plano de voo. E é golpe 677 na saída da EL, transição coral com curva à direita para decolante, decola na pista 1 a 0. 5036, transforme 208, controle saída, hoje é na 327. O Xanem 6327, cotejamento foi correto, chame para o posto de estacionamento. Chamarei 6327. O Papa Romeo Mike Sierra Golf, chame a torre, 1-1-895, solicite instruções para pouso. Até a próxima. Obrigado, meu cordial, boa tarde. Salvador, Papa Romeo Mike Sierra Golf. Mike Sierra Golf, reporte final 197, realizado no meu pé. Solo Salvador, SNR, M27, pushback, acionamento na 62. Chanel 6227, livre push, acionando o time taxi. Cuidado de mal ataque na 27. Na 63, 14, solo 26, solo 121, decimal 9. 121? 121, decimal 9. Ótimo, obrigado. Base 17, trem baixado, travado, Mike Sierra Golf. Mike Sierra Golf, autorizado com o sistema 7. Vento 100 graus, 169. Ok. Ok, feito. Após o desvio, vou para o Sierra Vitor 368. E quando na Baía de Todos os Santos, havendo possibilidade, iremos encurtar essa trajetória. Obrigado. Sim. Meu Juliette Agustão, me chame Torre, 1-1-895, nossos agradecimentos, me cheque a trem. 1895, Juliette Agustão, muito obrigado, bom trabalho, Juliette Agustão. Boa. Torre Salvador, Papá Romeu, Juliette Agustão, boa. Boa tarde, Papá Romeu, Juliette Agustão, mantenha a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Táxi Oceané 6227. Temos a bordo 26 em Guarulhos, 3:30. Só confirmando, 126 a bordo ou 26? 126, 126. 26 é muito pouco. Gente, autorizado o táxi via Patio Ninja, ponto de espera 11895, vai seguir como número 2, o Embraer da Azul. Patio Ninja, e não Azul. Obrigado. Azul 4462, mantenha a posição. Mantenhando 4465. Voador Azul 4065 para o táxi com 123 a bordo, autonomia de 4 horas e 35. Azul 4065, autorizado táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 11895, QNH 10, 10. Autorizado com a espera 10 via Índia, torre 11895, QNH 10, 10, 4065. Serra Golf, solo aos 30, autorizado Backtrack, negócio da linha. 01, 4, 4, 4. A sequência 63 ou não faz? Oceano 6314, após portão 05. Tá aguardando pro 5. Salvador, boa tarde, o Azul 279. Azul 271 é o controle, aciona a identificação. Identificou. Azul 271, contato radar estabelecido na posição Conde. Foi bom, chegada bom, pista 10, ajuste 1010. Em caso de desvio, informe esse controle. Gente, vai voar bom, então. Pro RNAV da 1-0, se for desviar, avisa. Positivo. Boa tarde. Controle, senhora, 279, desvio à direita devido a formações na, sobre bomb, pro a Whisky por mais 60 milhas. Capitão, cheque no seu radar a possibilidade de voar direto para Salvador. Ótima opção, senhora, agradeço. Positivo. Foi na proa do VR Salvador e chame para descida. Quando mais próximo, verificaremos a possibilidade do senhor prosseguir para o 367 ou 366 para aproximação RNAV, evitando assim as formações ao norte. Sente grato, senhor. Então voa inicialmente Salvador e aguardando Terra Bravo, Terra Vitor 367. Do ingresso na Alfa, confirme o pátio. Afirmativo 368. Ok. Está passando agora 8.800, desça sem restrições para 4.000 e vou iniciar a vista 368. Vamos encurtar sua trajetória em breve. Desce na proa do 368, desce na 4.000. Confirme, TAN 3155. Aguarde só um instante para a cópia, TAN 3155. É 227, pode alinhar. TAN 3155, cópia. Ok, 55 autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, Azul Luna 0, nível 340 autorizado. Saída da Euleda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5043, controle Salvador, 1208. Autorizado Guarulhos, 5340, via perigo 1-0. Decola da 1-0 à direita da Euleda Motiva, 043-2005. São 3155, o cotejamento foi correto, sempre puxa estacionamento. Juliette Actango, autorizado ingresso Pátio 1, Lima Mike, na Quebec, chame torre 11895, QNH 1092. Juliette Actango, autorizado ingresso Pátio 1, Lima Mike, na Quebec, Oceané 6355, autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota do plano. No aeroporto Zulu 1-0. Decola a saída da Euleda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5060, controle Salvador 1208. Negativo 360 para Guarulhos, rota para a Flamengo, via Presidio 10. Jael, Pedro, Santo Mostro, Santo da Santa Vento, da Quinta. 060, transponder, controle 1201. Posteira 6355, o cotejamento foi correto, chame para o estacionamento. Azul 4065, este é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Inicie curva à direita, voe Leda, após Leda, Mótima, câmbio. E 320 sem restrições, já curvando à direita para Leda, o Azul 4065. Salvador, Xané 6327, pronto para o ataque, PLVG 112, 3 horas e 17 de autonomia, alterna Brasília. O Xané 6327, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 10, 10. Livre táxi, ponto de espera da 10, o Xané 6327. Salvador 4065. Prossiga. Se já puder coordenar aí com o Recife direto, ótimo, agradeço. É, eu já efetuei a coordenação, ou melhor, a minha competente assistente já o fez. E a propósito de Mótima, o melhor centro de controle do Nordeste autoriza por base. Prossiga. Excelente iniciativa da sua assistente, agradeço a ela. Partida presente por base. Obrigado. Positivo. Azul 301, este é o controle Salvador. Acione 5566, decola de João Durval Carneiro para Campinas. Qual o nível solicitado? Tiente. É, com 5566, suba e mantenha o nível 145 em voo visual, aguardando o nível solicitado, que foi o 34. Ok, 340. Salvador, boa tarde, passarei 2233. Passarei 2233, esse é o controle Salvador. Oi, Serra Vitor 366, chame para descida 1010. Serra Vitor 366, 1010, 2233. Xané 6227, decola 37, controle 120, decimal 8. Obrigado, 208, 6227. Controle, Salvador, Oxané 6227. Senhor 6227 é o controle, está em contato o radar, suba como autorizado. Sente, 6227. Azul 9301, contato radar estabelecido, azimuth 332 a 58 milhas, passando 100, suba para o nível 340. Qual é a proa que vai manter? Torre, Salvador, boa tarde, Xané 6327, ponto espera 0 para 1. Xané 6327, limo 0. Sem restrições. O Azul 2711, está agora 30 milhas, eu preciso que o senhor inicie a descida. Ao seu comando, meu nobre, estamos iniciando o Azul 2711. Desça para 4 mil pés, sem restrições, com ajuste 1010. 4.000 para o Azul 2711. O procedimento Campo Visto, tá? 3.235. 3.235 em aproximação, cheque o trem, chame torre 1.1895, câmbio. 1.895, obrigado. 1.900 graus, 1.8 mais. E livre alinhar e decolar da Volo Zero, Xané 6327. Juliette Agutiari, Salvador. Uma boa, senhor, cruzando o nível 220, restrito e 150. Agutiari na Mari. Papa Romeu, Juliette Agutiari, desça para 6000 na chegada Mari, ajustado no 010. Desce 6000 na Mari, ajustado 1010. Papa Romeu, Juliette Agutiari. Salvador 2236 para descida. 2233 desça para 5000. 5.010. Azul 9301, chame Recife, a frequência 1288, Azul 9301. Recife 1288, 3835 estabilizado, final do RNAS Machado Navarro. 3835 autorizado, pouso pistão no zero, vento 1 no 0 graus, nome é nóis. Primeiro pouso no 0385. O Janeiro 6327, decolou os 41 no controle, 120.8. 120.8, muito obrigado, boa tarde. Para 4000, ajustado 1011, perdão, 1010, 279. Positivo. Quando mais próximos, verificaremos a possibilidade de encurtar sua trajetória. Eu acredito que nessas condições que o senhor esteja deixando as formações à direita. Afirmativa, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu chamo 6327. O senhor 6327 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Contato radar sem restrições, quando possível, desejaria voar direto Coral. Autorizado. Direto Coral, obrigado. Três anos 55, na escuta do sol. Matiu, por favor. Então, 3155, o senhor poderia confirmar qual a rota que o senhor tem no seu plano? Ok, sim, se mantenha essa rota, correta a rota, tá 3155. Por gentileza, o tá 3155, faça um check no seu rádio, a Clareza 1. Ok. Meu Juliette Acutiali, detonação para sequenciamento, esquerda proa 020. Perdeu contato rádio com esse controle, está radial 270. Voará à direita para o Serra Vitor 368 para aproximação à Renave. Esquerda proa 020, radial 270, cabo de paga, rua Serra Vitor 368 para o Renave. Positivo. Do 4065, chame Recife, frequência 1251. 251, muito obrigado, uma boa tarde. Boa. Olimpizero. Papá Romeu, Juliette Acutiali, tráfego, posição 12 horas, 14 milhas, rumo nordeste, aeronave da Massaredo, 12.700 e descida para 5.000. Equipamento é um ATR.